América. 9:48. Lilian Loy. Primavera tem mais elasticidade e metro por metro custa bem menos. América. A partir desta segunda-feira, a sua Rádio América reforça sua programação matinal. Das 5 às 6, teremos a estreia de Oswaldo Bettio, com a sua comunicação alegre com o melhor da música sertaneja. Logo após, a partir das 6 horas, com muita música e informação, programa Nelson Rubens. Não esqueça, programa Oswaldo Bettio, das 5 às 6 da manhã. E o Nelson Rubens mais cedo, às 6 horas, a partir desta segunda-feira, aqui na sua América. América. 9:49. E hoje a gente está aqui em festa, né? Comemorando a semana do rádio, a semana da radiodifusão. Hoje, dia do radialista. E nós perguntamos a alguns amigos o que significa o rádio na vida deles. Conversamos com a querida colega e companheira aqui da Rádio América, Sandra Grotti, que respondeu para você também. Sandrinha, bom dia. Alô, Lilian, querida, olha, o rádio na minha vida, ele é tudo, né? Basicamente tudo, porque a minha profissão, que eu abracei já há muitos anos, são 15 anos trabalhando no rádio. No rádio eu consegui tudo que eu tenho que agradecer ao meu trabalho, ao rádio, os amigos que eu tenho, a vida que eu vivo hoje, tudo que eu faço. O rádio é meu companheiro de todos os dias. Eu até brinco e digo que o meu marido é o rádio. O rádio eu não consigo me ver sem estar nele, sem estar no meu dia a dia trabalhando. É uma grande realização profissional. E eu acho que é muito gostoso você poder fazer, trabalhar, ganhar dinheiro, tudo, se realizar profissionalmente, fazendo aquilo que você gosta. Isso é o rádio para mim. O rádio realmente faz parte 100% da minha vida. Um beijo para você. Beijo para você, Sandra Grotti. A Sandrinha, que hoje também vai estar na programação da América, né? A partir desse domingo, às 15 horas, vai ter um especial convite de João Paulo e Daniel. E a partir das 16 até às 18 horas, tem um programaço gostoso também, samba e pagode de primeira qualidade, com a nossa querida Sandra Grotti. Obrigada pelo seu depoimento, tá bom? Vamos continuando aqui? Gente, pro Luiz Carlos da Silva, do Jardim Veloso, Osasco, ele que é ouvinte de todos os domingos também, tá mandando pro Paulinho, a Patrícia, pra sua esposa Luzia, com muito carinho. Tá aí, mais uma canção do Roberto. Não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração. Quero me casar contigo. Não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração. Não fale nem de brincadeira, nem pense nunca, nunca em me deixar assim. Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, que será de mim? Viver sem ti é perder o teu carinho. Meu Deus do céu, que será de mim? Isso é amor, né? Isso é amor. Thank you. próxima música eu vou mandar para Cláudia Mariana Fernandes, do Jardim São Cristóvão. A Cláudia está oferecendo para a mamãe Solange, papai João, para o irmão Fernando, para as primas, para toda a família, né, Cláudia? A música bonita, bonita. Canta, Roberto. Para sua filha Rosimeire, para o maridão André, para a mamãe que fez aniversário domingo, a dona Maria de Lourdes. Um beijo, viu? E um beijo para a Thaís, para essa família bonita aí da Vila Carrão. Continue com a gente, que tem muita música bonita do Roberto que você curtir, viu? 9h57, essa aqui, ó, pro seu coração. E ver que você está feliz, um lindo sorriso que diz que tudo está muito bem. Pode se ver, você em nada mudou, o tempo bem se tratou. E com certeza alguém que bom te encontrar. Não sei bem o que te dizer, mas já sei viver sem você. Estou mais enfim aprendi. Tudo acabou.